Novamente só como um cometa rasgando de fogo o céu de estrelas, deflagrando a romanticidade da lua, só como uma lágrima rolando do olho ao queixo, do queixo ao chão, novamente só como uma caneta dançando, discursando sobre o papel, como um suspiro abafado, profundo, chorando só, como se agora novamente só para casa. A noite acabou, talvez terei que sorrir outra vez para não ver a sombra da tristeza virando a esquina e vir me tocar nos lábios, me dizer nos olhos que estou de novo só, novamente chorando.